4299, autorizado a reporte TAC. Autorizado a reporte TAC, 4299. Decolado aos 40, chame agora o controle. 1-19-8, tem um bom voo. 19-8, obrigado, bom dia. Azul 9149, informação India.4. Azul 9149, autorizado com fins, via rota do plano, primeiro via PSU 21. Yuriu 340, saída Arbor 1, transição Elefa, após DCT Tozop, Deceptor V, sai conforme a rota. Aciona 5106, controle 119.8. Correto, pode contar do 9149. Na 3179, aguarde foto. Aguarde. Passa aéreo Golf, então tem um tráfego ali informado no setor, chame na frequência de coordenação e até o retorno, mais delta. Setor Hotel, informe o estimado de pouso. Setor Hotel, Paulo Afonso. Lula 3-2 copiado, Vitor Celio Hotel. Eu acionei minha 312, aciono identificação, trouxe Serra Vieto 368, descendo para 4.000 pés, número 015, ajuste. Guarulhos, rapaz 110, posto Taubaté, nível de voo 320, saída da Leda Motiva, aciona 5071, no controle 119.8. 28260, graças a Deus. 2 Salvador 63, então Xané. Só informação. O Xané 63 no 1, identifique, chegada bom, até 4.000 pés, altímetro 10 no 5. M3 no ONU, para informação, tráfego sua posição 11 horas, 17 milhas, um oposto, está mantendo nível 090, aeronave de pequeno porte. Copiou? Pode confirmar, por favor, aqui na 632. É o 63 no ONU, está copiando Salvador? Tráfego 11 horas, 13 milhas, com rumo oposto, mantendo 90, uma aeronave de pequeno porte. Para o táxi, POB 122, autonomia de 4 horas mais 30 minutos, alterna Ribeirão Preto. Azul 4299, táxi da Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1095. Táxi via Índia, torre 1895, ponto de espera, azul 4299. Através do Parque do Cristo Aço, Romeu Falso da Grema. Sot Lima mantém o litoral agora com a torre Salvador, frequência 1895, foco Sot Lima. 2, 9, 5, muito grato, espera aqui a pouco. Oi, Salvador, meu cordial, bom dia. Só Romeu, Romeu, Fox Trot, Lima. Só Romeu, Romeu, Fox Lima, bom dia. O ajuste 1014, confirme intenções. Voo direto, 5 BTA, seu autorizado. Fiat, tem condições da presente a proa direto, 5, reportando a final? Afirmativo, a proa direto 45 EBTA, reportará na final Romeu Foxtrot Lima. Está autorizado, reporte na final para o 45, Romeu Foxtrot Lima. Reportará. Torre Azul 4299, espera pronto. Azul 4299, bom dia, autorizado a alinhar e manter, a pista 10. Alinha e mantém na pista 10, Azul 4299. Azul 4299, autorizado a decolagem pista 10, vento 1110 graus, 109. Autorizado a decolagem, Azul 4299. Final, Pátio 5, Romeu Fox Lima. Gente, Romeu Fox Lima, tráfego avistado, autorizado pouso direto no Pátio 5, vento 110 graus, 099, reporte solo controlado. Reportará solo controlado, Lima. Procura, esse radar. Serviço radar encerrado, com 7 milhas. Norte e Nordeste de Salvador, mantém o nível 090, informação e alerta agora com Recife, frequência 1285, alterna 2545, bom dia, Vitor Tchau, tchau. 3179, táxi via Pátio Índia, ponto de espera, torre 1895, 1599. Pátio Índia, 1895, Azul 4299, decolado aos 49, chega agora o controle. 119, decimal 8, tem um bom voo. 198, muito obrigado, um bom dia, até a próxima. O meu Fox Lima no solo aos 49, frequência livre no corte, bom dia. Controle de Azul 4299, muito bom dia, decolou na sua disposição. 6312. Confirmado, 210 nós, 6312. Temos 210. Nossa, no 4000, na prova do Serra Vida 368, 210, 6312. Controle de Azul 4299, decolou na sua disposição. Via 4299, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 320. Sobe via da EL para o nível 320, Azul 4299. Controle Salvador, muito bom dia, Tatatá, Eco Serra Lima, posição contra. Eco Serra Lima, identifique. Identifique, estamos. Lima, 65 milhas no Nordeste de Salvador, mantenha-se em condições visuais, nível 105, do litoral de Salvador. Qual é o seu destino? Aqui na Serra Novembro, Lima Novembro, o ideal na presente é voar proa de coral. Autorizado direto coral, o Eco Serra Lima, o nome da localidade? Serra Novembro, Lima Novembro. Nome? Linhares, Espírito Santo. Obrigado. Autorizaria o 4299 voar direto Leda? Autorizado, 4299 Leda. Leda, autorizado, obrigado. Estação Forte Segura. Para alinhar e manter cabeceira 1-0. Ali mantendo na 1-0, 3-1-79. Sete-nove, autorizado a decolagem de pistão no zero, vento 110 graus, 099. Decolagem no zero, autorizando 79. Rua 2196, Porto Seguro, FSU 44, nível de voo 360, perfil da série da EL, Leda, voz seguro. Aciona 5127, controle 119.8. E mil pés de descida para 2.500, e redução para 1709.3.12. Ok, gente, já está reduzindo para mim, no momento 3.12, a partir de 6.000, autorizado para o procedimento, 3.12. Chame agora o controle, 119.8, tem um bom voo. 19.8, está 3, 179, obrigado, bom dia. Vale, bom dia, está 3, 179, passa 1.500, saída da EL. 3179, contato radar, suba via saída da EL para o nível 320. Via saída da EL 320, subindo a 3179. Estabilizando a RNAV 6, 3, 1, 1, autorizado final de nave, Torre Salvador, frequência do 895, 1. Salvador 6319, estabilizado a RNAV. Ocean 6311, bom dia. Tráfego já avistado, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 6319. 3304, com informação a Juliette. São 3304, Juliette, confere, ponto cópia. Afirmo. São 3304, exato Brasília, via Apesulo 197, nível de voo 360. Decolada 10, no perfil da saída Arbor 1, após Elefa. Aciona 5122, controle 119.8. Autorizado, nível de voo 360, conforme rota, Apesulo 17, decola pista 10, saída Arbor 1, transição Elefa. 5122 do transfone, 198 controle do TAN 3304. Correto, é pós-pronto, TAN 3304. Voltará 3304. Grau 099. Curso autorizado, Pronto 063, 11. Esse é pós-táxi do 9149. Autorizado final de nave, torre 1895, 6312. 299, chame o centro do Recife, frequência 251, alterne 128 decimal 35, bom dia. Azul 4299, Salvador. E o controle 251-2835, muito obrigado, bom dia. Salvador, azul 2796, a solicita sanção 190 para o final. É o 2796? Afirmativo. 2796, são 60 milhas no Nordeste de Salvador. O serviço radar está terminado. Mantém ainda a sanção nível 170. Quando o contato com Aracaju na frequência 203, solicita nível 190. Gente, Aracaju no 203. Obrigado, Edson Salvador. Chané 6311 no solo 59, libere a direita, chame solo 121 no decimal 9. Direita 6311. Solo Salvador 6311, na zona sul. Tentativa via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 6311. Será qual? Oceaner 6312, pista 10 liberada, o vento 130 graus, 09 nós, autorizado o pouso. Aquele solo Oceaner 6312. Ação, 2171, na sua identificação, desse mantenha 4.000 pés e via chegada bom, se ajuste no 095. Ação, 4 Romeo, via Golf 1095. Azul 9149, ingressa via Índia, ponto de espera chamado do Rio 1095, altímetro 1095, bom voo. Índia, ponto de espera 1295, obrigado, bom trabalho, azul 9149, dico. Oxalé 6311, ingressa, correção, prossiga o táxi via Alfa Juliette até o gate 06. Alfa Juliette, Dan 3179, chame centro Recife, 125.1, alterno 128.35. 251-2835, Recife, 3179, bom dia. Chané 6312, no solo 01, libere a direita, chame solo 121.9. 3109. Dan 3304, autorizado para o feedback aqui na reposta táxi. Porta táxi, Dan 3304. Alô, Xené 6312, bom dia, livrou nosso esforço. O Xené 6312, táxi TV Alfa Juliette até o Gate 02, bom dia. Alfa Juliette até o 02, 6312. Prosseguir para o 03? Dia mais seu. Sim, 6311. Terra Gulf, sensor de retração, sinal visual da capoeira 17. Mantenha a proa 1900. Proa 100, reporte com a para descida. Mike Terra Gulf, para a área de comunicações, ao cruzar a radial 335 do VOR Salvador. Voa na proa do VOR até avistar a cabeceira no 7, chamando torre em 1895. Do 9149, decolado 04, chame agora o controle. 119 decimal 8, tem um bom voo. 198, obrigado, bom trabalho, azul, 9149. Controle Salvador, azul 9149. Azul 9149, contato radar na decolagem, tudo mantém nível de voo 340 via saída Arbor 1. 340 via Arbor 1, contato referência, pode voar Arbor ou Elefa do 9149? Autorizado, Elefa. Elefa, 9149. Sala Gol Nono, 2196, autorização, proximidade, sanamento, na posição 8. Autorizado, feedback está na reportagem. Autorizado, reportagem, 2196. Posição Lutan 3304, da Costa para o táxi. Tem 217 a bordo, 3 horas e 30, alterna Campinas. 304, autorizado táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera chamada Torre 1995, altímetro 10, 15, atento ao E2 Avianca, parqueando no 02. Caminhante do táxi via Índia, descendo 015, ponto espera Torre 2895, atento 3304. Só o Lúcio, número 32, está aguardando aqui o balizador no pé. Gente, fuma, né, meu pé. Obrigado. Mike Serra Golf, mantenha 3.000 pés, ajuste no 095. Detecta 3.000, bom vídeo, Mike Serra Golf. Só vou pedir a informação em curso, é Juliette Aguarda Cópia. Para o táxi do 2196, 120 a bordo, Salvador 3 horas. Descendo para 2500 pés, já está autorizado. 2500 pés, ajuste no 095. Tem que dar um pós-bom, será que 366, 2500, do 2178. Obrigado, Matheus, passou 8 lá. Eu vou ficando na escuta. Parte que se encontra, a pista que decola e área de sobrevoo. Confirme a área de sobrevoo. Então é Vera Cruz, confirmando. Confirma que chamou o sol? É o 3859, confia nessa? Afirma, então 3859, informação Juliette, aguarda a confirmação. Delta livre a 500 pés, reposta para o Capão, está no campo. Reposta na água, está no campo. Alterna 126.0. Título 288.260, azul 49149. Boa. Redondo 0. 2196, bom dia. Após a rolagem do R2 da TAN, autorizado a alinhar e manter a Bicerão no 0. Vem manter a posse. Tá no 0 e vou 2196. Controle Salvador, Alfa Papapá, Eco Serra Lima, através do Serra, Veta, Serra Vitor Delta, 1205. Tente, Eco Serra Lima, manter as condições visuais, reporte passando na posição coral. Para coral, Eco Serra Lima. Chané 63-12, informação de Juliette, número 3 para Copa. Tem, então agora estão prontos. Campo Terra Vitor 666. É, nave pista 10, já para dar a gol no 2-7-1. Decolado aos 1-2, controle agora 1-19-8, tem um bom voo. 19-8, são 3-6-0-4. Salvador para Salvador, 1-1-10, decola da 1-7 com curva direita no corredor Axê para sobrevoo em Veracruz. Transponder 0-1-4-6, controle 1-2-0-8. 666 da pista vista. O 2171 complete a aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. 215, boa. Fiz 196, devido ao cruzamento da terminal, restrição após a decolagem, mantenha o nível 080 até 20 milhas do VR Salvador. 080 por 20 milhas. Despejamento correto, autorizada a decolagem pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 099, gol 2196. Autorizada a decolagem pista 1-0, gol 2196. Após, conforme a rota prevista no plano de voo, transponder 5135, controle 1-2-0, decimal 1. Confirme o controle? 1-1-9, decimal 8, corrija. Ok, para Curitiba, nível 3-0, rota positiva, decola do 0, saída Arbor Elétrica. Aciona 5135, controle 19-8-3-2-9. 2159, saída Arbor 1, após Elétrica. Arbor 1, depois Elétrica. Obrigado. Pacou, fiquilo, livre, acionar, chame pronto para o taxi. 9, reporte pronto para o feedback acionamento. Oi, Xané 6312, copia. Aciono, é a nave da 1-0, a pista vista vai passar o serviço 372. Voo 2171, bom dia. Tráfego avistado, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 089. Tive pouso na 1-0, gol 2171. Gol 2196, decolado aos 15, chame agora o controle 119 decimal 8, tem um bom voo. 198, bom dia. Torre Salvador, Oscar Mike Delta passando, o piso aqui no momento. Gente, o Oscar Mike Delta, o ajuste 1-0-5, reporte vertical do farol de Itapuã. Repórter, que autorizado da presente com a esquerda para base da 17 pela direita, visual com tráfego nacional, Oscar Mike Delta. Gente, Oscar Mike Delta, então cruzamento final da 1-0, retaguarda do Boeing da Gol, reporte para gerar base pela direita da 1-7, Oscar Mike Delta. Reportará Oscar Mike Delta. Vitorinha Juliette, informação Juliette em curso, confirma o parte que se encontra, default da 1-7. Autorizado Cairo Lorenzo, 9000 pés, decola 1-7 com primeira curva direita no corredor Axé, transponder 0-1-3-5, controle 1-1-9, decimal 8. Duas horas e 30, confio o Bobber. Tomando transponder 0-1-3-5. Gente, 160 para acionamento táxi de decolagem de Chamatônio no noite de sua 95 altímetro 10095, bom voo. Informa o tráfego 12 horas, 12 milhas, mesmo rumo mantém nível 105, Cirrus 22. Negativo, estou 296. Gol 2171 no solo 17, libere próximo à direita, chame solo 121 decimal 9. Gente, próximo à direita, chame o solo 219, grato, gol 2171. Posta Gosquio autorizado, táxi, reporte no ponto de espera da Papá. Oi, Oscar Mike Delta, base da 197 pela direita. Gente, Oscar Mike Delta, avistado, autorizado, base pela direita, reporte final da 17. Passará final da 17, baixado e travado, Oscar Mike Delta. Salvador, muito bom dia, gol 2171, ligou? Gol 2171, autorizado, táxi via Alfa Juliette até o gate 10. Alfa Juliette para o gate. Visual com o campo, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, responde a navegação com o chama em Torre Salvador, 118, decimal 95, com pouso. Obrigado, até já já. 120 graus, 092. Delta, baixar de travado. Afirmo, Mike Serra Golf, bom dia, o ajuste 1095, autorizado final da 17, reporte vertical da RMA. Autorizado final da 17, reportado, lançado a RMA, Mike Serra Golf. Corre, um para Mike Serra Golf. Você pode coordenar Avigás na data para mim, por favor? Você está falando aqui uns 15 minutinhos já. Afirmo, será coordenado o Max Servo? Alô? Gente, mantenha o ponto de espera da Papá Rosa Gofil. Tan 3304, chame centro Recife, 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0, bom dia. 228260, boa, 2196, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35, bom voo. 251, 2235, bom dia. Oscar Golf Kilo mantém a posição devido a tráfego em aproximação para o 17. Para o táxi 3859 com 177, 2 horas e 10, alternando o Guarulhos. Confirma somente PLB? 177, 177. Gente, táxi TV Índia, ponto espera do Rio no noite de 195. A última entrou no 095, informo operadores da Infraero liberando o próximo ataque sem Bravo, não interfere com a sua aproximação até o ponto espera. Gente, visual com o pessoal ali atravessando a ataque TV, autorizado o táxi 3859. O Vitor Índia Juliette autorizado o táxi até o ponto de espera da ordem. Afirmo, mais Serra Golf Solo aos 24, autorizado backtrack e táxi via Romeu até a base. Golf da Golf Kilo, autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 107, atento ao cerro que vai liberar para a base. Cliente número 2 para decolagem, mantém o ponto de espera da OSCA, Vitorinho e Juliette. TAM 3859, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 120 graus, 08 nós. Alinha e decola no zero, TAM 3859. Coordenado o abastecimento aí na base. Tenente Papatango, Oscar Golf Kilo, autorizado a decolagem pista número 7, o vento 1,30 graus, 099. Dan 3859, decolado 1227, controle agora 119.8, tem um bom voo. Bom dia, Rian. Papatango Vitor, Indy Juliette, após a rolagem do caravan, autorizado a alinhar e manter cabeceira no 7. Lima Juliette, informação Juliette em curso, confirma o parte que se encontra para você que decola. Lima Juliette, sente, aguarda um minuto, volta. Tangosta Golf Kilo, decolado aos 28, proa do farol de Itapuã, controle 119.8, tem um bom voo. 198 com proa do farol de Itapuã, grato a Golf Kilo. Papatango, Golf Kilo. A gente aguarde 30 segundos, o Vitor e Juliette. Confere guarda-costas. Salvador, uma boa 63. 63 é o nome da Oxané para cópia. Guarulhos. Luiz, confia. É, inserção até o corredor Caixa-Prego, senhor. Ok, você mantém os 1.000 pés no trajeto? Sim, é bom, 1.000 pés. Volta na vertical do farol da barra, o cagou aqui. Passará. Radial de destino, por gentileza. Passando agora a vertical do farol de Itapuã. Autorizada a decolagem da 17, vento 120 graus, 09 nós. Então, 105, inicialmente restrição a 1.000 pés, decola da 17 com curva direita no corredor axé, transponder 5142, controle 120 decimal 8. Lima Juliette, copiou, solo. Vocês, por gentileza. Três, oito, nove, meia, após etapa, voa na proa de Serra Vitor 366, desce para 2500, sai com autorizada final da RNAV para a pista 1-0. Ok, etapa para o 366, autorizado. 3896, mantém 2500 pés. 2500 pés, ajuste 1095. 1500, 1095, 3896. Controle, bom dia. É o azul 2590, informação Juliette. Azul 2590, bom dia. Contato no radar, agora 3 milhas afastado da posição coral. Mantém o nível 190, vou na proa de mar, aguardando chegada mar e reporte descida. Na proa de mar e aguardando a chegada mar, é o 2590. Planejamento correto, confirma o POV e autonomia. Vista de decolagem, chama a torre 1 na noite, décimo 95, altímetro 1095, bom voo. Soríndia Juliette, 1.000 pés, corredor axé, reporta vertical do farol da barra. Soríndia axé, reporta vertical do farol da barra. Alguém mais? informações visuais no nível 105. Serviço de radar está encerrado, agora passa na posição coral. Chame o controle de réus em 120.1, com voo. 1201, já está em contato lateral, é isso aí. Autorizado Guarulhos nível 340, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da Euleda Mótima. O peso 1-0 é a primeira aerovia, após Taubaté e conforme rota. Transponder 5-1-5-5, controle 1-2-0-8, correção 1-1-9-8. Na 6250, sua identificação, 2-5-5. Reduzir 0 de lá, se chegar da maré, ajuste de altímetro no 0 no 5. Acione identificação, se se mantenha nível 060, vigilância, chegada à maré, ajuste 1.500. Somente manter o perfil da chegada à guarda. Reduza para 2509, é 2509. Frequência livre para coordenação própria, não atrás de conhecimento e controle na região. Com volta, regresso. Som? 6311, tem um aqui total. Afirmo agora, autorizado Guarulhos nível 360, decola da 1-0 com primeira curva direita, na saída da Elfie da Mote. O peso 1-0 é a primeira aerovia. Após por base, após o nomeio, após no direto com fim e após conforme rota. Transponder 5157, controle 120.8, correção 119.8. O Serra Vitor 372, direto externo, lá. Tem totais referências, não é autorizado. Está autorizado o Serra Vitor 366, 2590, vou direto Serra Vitor 366. Perfeito, 366 então, o 2590. Na 6250, foi na proa de TAP, desse mantém a nível 050. TAP 050, 6250. Controle do 3859, via esquerda, 40 milhas, 265 a proa. 3859, chama o centro Recife, frequência 128.8, informa o mesmo do desvio. Bom dia, bom voo. 288, obrigado, bom trabalho. Reporte pronto no gate 03 para pushback. 63, irmão. Mike Serra Golf na escuta. Salvador, bom dia, o TAM 3896, sinal baixo travado. 3896, bom dia. Tráfego avistado, autorizado pouso pistão 1-0, vento 120 graus, 109. Repouso, TAM 3896. 368, desse mantenha 4 mil pés. Ajuste de altímetro no 0 no 5. Na prova de 368, desce a 4 mil pés. Poxa, 5401, controle 120, decimal 8. Correção 119, decimal 8, controle. No 648, acione a identificação, desse mantém nível 050, via chegada à mar e ajuste no 095. Bem-vindo direto, seu estimado pouso em Cairo. Prato. Assista o tráfego, prossegue na sua posição. 12 horas, o tráfego está fazendo sobrevoo ali na região da Ilha de Itaparica. mesma altitude, mesmo rumo, meia dúzia de milhas à sua frente. Além desse, não há outro tráfego de segmento. Controle, frequencialismo, vamos fazer o regresso. Faça o segundo quilo, prossiga. Bom dia, táxi via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette.